Autorizado 360 Brasília, conforme rota do plano de voo. Decola a posição no zero, curva direita do perfil Arbor, então é EMEFA, onde intercepta autorizado 17. Controle Salvador em 1208, torre 1895, aciona 5052, ficou 1925. Está correto, reporte pronto para o posicionamento, 925. Reportará, 925, obrigado. Gona 399, ele mantém cabeceira 1-0. HM, mantém cabeceira 1-0, Gona 399. Tiané 6314, chame Centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 12645, Ocean 6314. 231 número 2 no setor, tem uma aeronave agora a cauda que está executando. Após a saída do mesmo, será autorizado, ok? Mantenha a posição inicialmente 2231. Gente aguardando a sua escuta. O Salvador, TP 5446. 5446, direto em frente, parte 3. Fique atento ao sinalizador para estacionamento 5446. Direto em frente, parte 3, 5446. Após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantém cabeceira 1-0. Após o Gol, ali mantém 1-0, 3-2-1-7. Justo 1-0-1-7. Após a etapa 2000, começo 17, Gol. Guardião 05. Destino Guardião 05. Sim, confirma destino. Local. Autorizado direto Bridge, muitíssimo obrigado, 5739. É, 208, Gol no 399, boa tarde. Salvo, 1-2-1-9. OB 64 a bordo, 3:25, Campinas, Viracova. Táxi autorizado, ponto de espera no zero, via pátio, Índia Alfa, quando lá chamei torre 1895, Gol 1077. Autorizado, táxi, via pátio, Índia Alfa, ponto de espera no zero, 1895, 1077, boa tarde. Boa. Passaria do 2231 após a passagem do 37800 a cauda, execute o push, informe táxi 2231. Sim, senhor, está aguardando a aeronave da Gol, após chamar aí para o táxi. Salvador, boa tarde, aqui Azul 4206, sua dedicação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Índia November Alpha, ciente, reporte visual com campo. Reportará visual, Índia November Alpha. Web 5729, chame Centro Recife na frequência 12251, alterna 133-25. 1-3-3-2-5, Web 5729. Alfa, prossiga. Nome solo, indo 21 decimal 9. Corre, Guardião 05, fora do solo. Guardião 05, regular 241. Chame controle, 120 decimal 8. 120 decimal 8. Graças, corredor. Whisky Yankee, uniforme autorizado, ingresso 97, reporte anel e pronto, cabeceira 17. O 4206, autorizado, ITAP. ITAP, cuidado, 4206. Oceania 6210, informação 90. Oceania 6210, essa é a indicação autorizada, chegada Mari, desça para o nível de voo 070. 070, autoriza para o Mari. Oceania 6210, mantenha a STAR número 4 na aproximação. Mantendo STAR 070, 6210. Voo 1395, autorizado final ILS X-Way, reporte estabilizando localizador. Reportará estabilizado, 395. Salvador, boa tarde, 3217, cruza 2000. Então, 3217, contato radar, saída da AEL, submantém a nível de voo 360. Acendendo 360. Salvador, está visual com o campo, o Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, chame torre 11895. 1895, até mais, o Índia November Alpha. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. 05, decolado de Salvador, corredor a cheque em pés, visual na escuta permanente. Guardião 05, onde irá fazer o sobrevoo? Sobre o patrulhamento em Salvador, iniciando pelo corredor Axé. Sim, Guardião 05. Do Axé Alfa, mantém o ponto fora da Delta. Bravo, Kilo, isso, que reporte visual com campo. 1-0 graus, 1-0-2. E decolagem 1-0, gol 1-0-7-7. Passaria do 2-2-3-1 para o táxi. Está com um POB de 24, tem 6 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. Táxi autorizado para o ponto de espera 1-0, via Pátio, Índia e Alfa. Quando lá, chame torre 11895, passaria do 2231. Quando no ponto, 11895, obrigado. Voo no 755, pronto, cópia? Pronto, cópia no 7. Com fins 360 autorizado, decola no zero com a primeira curva à direita, saída da El Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta a Pezulu 16. A frequência do controle em 1208, a torre em 1-18-95. Seu código transponder 5054, gol no 755. Autorizado, confirme, nível 360 via rota do plano, decorre da Eulé de Bridge, controle 208, transponder 5054, gol no 755. Correto, na escuta para posicionamento. Liberta acionamento, 965 no portão 1. Portão 1, ok. Aguarde a passagem do ATR da passaria da cauda. Coordene com a equipe de solo, vai passar o ATR 72. Após o mesmo, só pode executar o push e informar táxi. Gol 925. Afirmativo. Após a passagem do ATR, está livre. Do 01, informa táxi. 925. Gol 1399, está presente direto Brig. Direto posição Brig, gol 1399. Autorização. Índia November Alpha, faça 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final da 1-0, no site, correção. 360 pela esquerda, reportará reinterceptando o Índia November Alpha. Voo 395, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, pistão 10, gol 395. 1395, forma o tráfego à sua esquerda, 1.500 pés, não irá interferir com essa pressão. Tá ciente, gol. 206. Yankee uniforme, decolou aos 4.6, chame agora o controle, 1220, decima 8. E uniforme? Parte número 4, sente. Para Recife no 350, rota Peruísque 58. Decola da 17 com curva à esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. A frequência do controle em 1208. A torre em 11895. Seu código transponder é 5066. Fox Charlie Charlie. Após 2000. Sim. Gol no 077, informa razão de subida. Agora 2200. Sim, já está na por 170? A curva. Sim, já tráfego que decolou da pista 97, na sua posição de 2 horas, a 5 milhas, cruzando o nível 060 para o 400. Sim, Matias, também não te esquece, agora cruzando a por 190, mantendo 1300 razão. Quase 6720, inicia redução 190 nós. Quanto para o 6720, 190? Estimativo. Azul 4206, mantém a velocidade até próximo, até mais próximo em condições? Estimativo, vai manter a velocidade rápida até mais próximo, 4206. Afirmo, desse mantém 2000, autorizado final IS. 2006, autorizado final IS, 4206. Gol no 399, chame Recife agora, frequência 251, alterna 3325. Gol 3399. Web 6720, pode prosseguir a descida? Esse mantém a altitude de 3000, Web 6720. 3107, 6720. Controle 6210, vai atingir, passando 80 para 70. Esse mantém a altitude de 3000, Web 6210. Entrou o Xené, 6210. Estimativo, o Xené 6210, desse mantém a 3000. 3000 pés, 17, 6217. Então, 3217, voe direto bridge. Voe direto bridge, 3217. E chame agora Recife, frequência 251, alterna 3325. 251-33. 1-33-25. Ok, 251-33-25. Whisky, Yankee e uniforme, voe direto no rumo de bridge. Direto bridge, Whisky e uniforme. Gol no 077, se houver falha de comunicações, quando a 40 milhas, voe direto no rumo de Leda. Após 40 milhas, VR Salvador, Leda, gol no 077. Salvador, boa tarde, 190, transfere em questão. Antes da Juliette para ingresso no 395. Alfa, reportará da Juliette, boa tarde. Redução 2009. Vai reduzindo, 6200. Vai, ninguém mandei, Galiciano 10. Vai a linha a partir da chave aqui, ok? Sim, vai ser 2x3. Curto no 7 de novembro. Índia November Alpha, tráfego avistado, autorizado pouso pista 17, vento 120 graus, 109. Teste de pouso, November Alpha. 895, gol 925. Livre táxi, ponto espera no 01895. 925, volta para tarde. Boa. Traço azul 4206. Vai o 6720, desse mantém 2000, autorizado final ILS. Irá seguir a aeronave da Azul, que está já a 1 milha de dor. Autorizado, 6720. Do local. Whisky Yankee Uniforme. Chame agora Recife. Na frequência 1251, alterna 35. Whisky Yankee Uniforme.

Afirmativo, e chame Recife agora, frequência 1251, antena 3325. 251-3325, boa tarde. Azul 4206, torre 11895, bom pouso. 1895, obrigado, boa. Oceanema 210, desse mantém altitude 3000. 3000, posso desconsiderar a ETAP, 5000? Desconsidere, está livre, desconsiderar as restrições de ETAP. Ok, 3000, PEC, 1210. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Zulu Assal. Mantendo o perfil da chegada, então 3190, quando possível será orientado mais próximo. Zulu Assal, mantenha regras de voo visuais, corredor axé, reporte próximo ao farol da barra, Zulu Assal. Reportará farol da barra, Zulu Assal. Azul 4206, foi na aproximação, guardando autorização para o pouso, reporte baixado e travado. Aguarda pista livre, reportará baixado e travado, 4206. 4206, informa o tráfego em aproximação para 117, não irá interferir com essa aproximação. Após VATAP. Bom, após VATAP, livre e ascensão 180. Gente, tem táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via pátio, Índia e Alfa. Quando lá, chame torre 1895, uma boa tarde, 1755. Autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 089. Vídeo pouso azul 4206. Tango Fox, Charlie Charlie, livre acionamento, chame táxi. Estabilizado, avistado, MS 20. Chame agora a torre 11895, bom pouso, web 6720. Obrigado. Salvador, Guardião 04. Prossiga, Guardião 04. Regressando para Salvador, no momento 42. Nivelado no 05. Reporte para descida, ajuste no 097. E informe a sua procedência. Procedência, Salvador, teve um sobrevoo na localidade de Amargosa, Castro Alves, sem pouso, e regressando agora para Salvador. Salvador, Buenas, 3560, com a informação ASTA. Guardião 04, confirmando, é o Romeu Vitor, 10? Romeu Foco, 10. Muito obrigado. Então, 3560, sem identificação, desse mantém 060, chegada Mari, guardia LS X-Ray, ajuste 9097, então 3560. 1097, ajuste, 740-60 na Mari, 3560. 3190, desse mantém 3000, desconsidere as restrições de tanto. Afirmativo, após ETAP, voe no rumo de Duna para o final LS. Solo 55, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, boa tarde, 4206. Solo Salvador, boa tarde, 4206 da Azul, Libra. 4206, boa tarde, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso 4206. Em frente, Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4206. Direto VATAP. Direto VATAP, ó, capa. Mike Eco Oscar, mantenha as condições visuais. Confirma sua altitude. Do parque de Tuaçu, Mike Eco Oscar. Controle Salvador, Papa Romeu de Lua Alfa, está passando o farol da barra. Visador, Oceania 6210. Oceania 6210, chame torre 11895. 1895-6210. Zulu Oscar Alfa, frequência livre. Frequência livre para o Zulu Oscar Alfa, obrigado. Boa tarde. Controle, boa tarde. Patango, Lima, Quilo Bravo. Patango, Lima, Quilo Bravo. Aciona a identificação autorizada a chegada a MAN. Reporte para a descida. Para a descida, porém, solicita da presença a descida na rua de Reais. Intenção de quando mais próximo, modificar e ingressar para o posto de trânsito da pista 17, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, ciente desse nível de voo 080. 90 foi 80, Quilo Bravo. Salvador, Guardião 04, no ideal de descida. Guardião 04, desça para 2.500 pés, ajusta no 097. 1097, até 2.500, o 04. Net 6720, no solo ao 57, libere direita, solo 121 e decimal 9. Solo 21 no decimal 9, espera à direita, obrigado. Guardião 07, prossiga. Decolando CAB com intenção na sobrevoo no... Sobrevoo na Fonte Nova, tá com 04 a bordo, mantendo 500 pés, Guardião 07. Azul, ingresso Juliette, portão 01. Juliette pro 01, tá 206. São 3190, desça para 2.000 pés, ajusta no 097, autorizado final ILSX, foi reposto estabilizar o localizador. Guardião 07, atente ao Guardião 05 à sua direita, mantendo 500 pés. Sim, sim, Guardião 05, Guardião 07. Ana 6210, vento 130 graus, 109, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, 6210, Ana. Oscar Zulu, confirme o código acionado e a sua altitude. Bono 925, decolada 59, chame agora o controle, 120, decimal 8. 208, 925, boa. Bono 7540, da 10. 7755, após a passagem do tráfego na curtíssima da 10, ali mantém a cabeceira 10. Mantém após a passagem do amigo. Desculpiu? Zero. Guardião 07 irá ficar próximo aí da Fonte Nova? Gente, Guardião 05, tráfego do Guardião 07, próximo à Fonte Nova, 500 pés. Break, tá 3190, complete LS, torre 11895. 95, ó. Bom, 925, contato, submantenha 360. 360, 925. Tá 3560, desse mantenha 5.000, pois não, desse mantenha 4.000, desconsidere a altitude em Itapa, após Itapa e Duna. 4.000 descendo, senhor, 1.097. Afirmo. Tem Oscar Zulu, confirme equipamento, se é Papa Romeu ou Papa Tango. Papa Tango ou Papa Romeu? Gente, Papa Tango, mantém a 500 pés, reposte próximo ao farol da barra. Oi, Salvador, boa tarde, 3190. Então, 3190, continua a aproximação, reporte marcador externo, tem baixado e travado. Prosseguindo até o setor do Bonfim. Celso, o Zulu copiou? Gente, frequência de coordenação em pouso em Ondina, Guardião 07. Cima aqui do Bravo, desse mantém o nível 050, é posto para modificação das regras. Guardião 04, reporte posição desse para o estudo de tráfego. O Guardião descida para 2.500, conforme a orientação. É, para descida 1 no quê? Estimativo, desse para 1.500 pés ao estudo de tráfego. Posição desse para 500 pés, reporte passando na Paripe. Descida para 500, reporte na Paripe, o 04. O Lima Aquilo Bravo confirmando desse até o estudo de 5.000. Ajuste no 017. Na 3560, desse mantém até altitude de 2000, guarda LS X-Ray, há vários tráfegos visuais, aí próximo ao farol da barra, ao altitude de baixo de 500 pés. Afirmativo, 2000 pés autorizado a interceptar? Afirmo. Posso manter 250 até duna? Está a seu critério. Pouso 90, vento 120 graus, 109. 20 pouso, 3190. Charlie Hotel mantém regra de voo visuais, reporte para descida, ajuste no 097, câmbio. Confirmando, é Vitor Charlie Hotel ou Vitor Charlie Romeu? Gente, Vitor Charlie Hotel, nosso computador aqui deu Vitor Charlie Romeu, então é Vitor Charlie Hotel o equipamento. Curva direita, saída Arbor, após direto conquista. Frequência do controle 1208, a torre 118, meia dúzia, confirmando 11895. E o seu código transponder 5073, Lima Kilo Zulu. Acionamento, táxi de decolagem, chame a torre 1895, Lima Kilo Zulu. Center. Chame Recife 126.0 ou Terne 128.8. 360.288, obrigado. No solo 04, libere direita, solo 121.9. 19. Gente, vai aproximar. Pelo corredor Interlagos ou pelo Axé? Gente, reporte Portão Paris. Minha dia certo. Você acerta a proveniente de que localidade? Até está alocado algum código transponder? Gente. Controle 3560 estabilizado. 3560, chame torre 118 decimal 95. 295, obrigado. Mike Eco Oscar, chame torre 118 decimal 95.